Por favor, ligue os seus headphones à telefonia. Ajuste o volume. O Cubo vai começar. Oh, The skin. Skin. You are.

O Cubo. Domingo para segunda, 0 horas.